desde. É, maquiagem não disfarça sofrimento. Pois é, tá sorrindo por fora e chorando por dentro. Pra quem diz que ao seguir em frente tá seguindo a minha vida, não vou deixar claro que sua superação não passou de mentiras. A saudade vai te apertar e logo, logo vai me procurar. Que eu faço na sua cama. Fica um repertório mais gostoso do Brasil. Portal do Lavacha. É, maquiagem não disfarça sofrimento. Pois é, tá sorrindo por fora e chorando. Seguindo a minha vida, vou deixar claro que sua superação não passou de mentiras. A saudade vai te apertar e logo, logo vai me procurar. Vou resumir em três palavras porque vai querer voltar. Que eu faço na...